Bem, o assunto que a ser colocado aqui hoje é o instinto e a inteligência. Então, para iniciar, eu vou passar para vocês aqui, nós vamos passar para vocês aqui, é aquilo que está mais ou menos colocado no capítulo 3 do livro A Gênese. É uma obra básica do Kardec, essa aqui, tá? Uma das obras básicas do Kardec, muito interessante. Está no capítulo 3, na página 89. Se alguém quiser se aprofundar, é só procurar lá que vocês vão encontrar aquilo que está sendo colocado aqui em resumo hoje. O que é o instinto? Então, literalmente falando, é a força oculta, é uma força oculta que não aparece, certo? Que convida a todos nós, seres humanos, a todos os seres irracionais, animais, e também a todos os seres orgânicos, vegetais, a atos espontâneos e involuntários, sempre visando a sua própria conservação. Então, o instinto não faz somente parte de nós aqui, seres humanos, homem e mulher. O instinto ele faz parte também dos animais, cachorro, gato, vaca, porco, todos os animais irracionais, e também do reino vegetal. O reino vegetal também, as árvores, as plantas, as flores, elas têm o instinto de procurar a luz, enfim, de procurar aquilo que fornece a elas a capacidade de sobrevivência, a capacidade de seguir adiante, de reproduzir, de, digamos assim, de perpetuar a espécie. Enfim, o instinto é colocado aqui na Gênese, através do Kardec, é uma pequena espécie de inteligência também. O instinto também tem uma certa inteligência que vem junto de nós no momento em que nós nascemos, no momento em que nós reencarnamos. E desde lá dos primórdios da antiguidade, desde quando iniciou aqui a vivência do ser humano aqui no planeta, que é 15, 18 mil anos atrás, talvez até um pouco mais, quando se fala em ser humano, primeiramente se fala em instinto. O instinto é aquilo que faz com que nós estamos aqui até hoje. Muitas vezes até hoje, mesmo sendo seres inteligentes, nós agimos sim por instinto, porque isso está dentro de nós. Tanto é que o instinto... Existem certas leis do instinto que fazem parte de leis naturais que estão lá no livro dos Espíritos, que foi falado algum tempo atrás, que é a lei natural, que são leis divinas, e são a lei, por exemplo, da sobrevivência. É um instinto. Nós temos o instinto de sobreviver. Nós nascemos, crescemos e um dia nós vamos morrer, mas nós lutamos dia a dia para não morrer, para não desencarnar. É o instinto da sobrevivência. É uma lei natural, é uma lei divina que veio junto de nós. Existe o instinto também da conservação, que é uma outra lei divina. É uma lei natural que é inerente, faz parte de nós seres humanos. Também de seres animais irracionais, também de seres vegetais. Que é a conservação, é a perpetuação da espécie. Todos nós queremos perpetuar a nossa espécie. É a reprodutividade, é a reprodução. E a lei do trabalho. Tem muita gente que diz que tem muitas pessoas que não trabalham. Trabalham sim, mesmo não fazendo nada durante o dia a dia, mas através da alimentação de seus corpos, o corpo trabalha para sobreviver. O corpo precisa trabalhar através da alimentação. É um processo físico, químico, né, que faz com que o corpo trabalhe para sobreviver. Tem a lei do trabalho. São três leis naturais, talvez existam algumas outras, que eu talvez não tenha procurado, ou não me lembrei. São três leis naturais e divinas que fazem parte de nosso instinto. Nós somos instintivos. E a inteligência? O que é a inteligência? A inteligência também está aqui na Gênese, para que todo mundo consiga entender. É uma faculdade ou uma capacidade de entender, captar a mensagem, compreender a mensagem e adaptar-se ao meio em que está. Isso é inteligência. Pode ser também confundido, ou pode ser também comparado com o intelecto, digamos assim, a capacidade intelectual de nós seres humanos. É uma destreza mental, é a capacidade de nós adquirirmos através de nossa mente informações que vêm de fora, por todos os nossos sentidos, os cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato, e mais uma que eu não lembro, é audição. Tá? E a perspicácia. Perspicácia é o cuidado que nós temos no trato do nosso dia a dia. Bom, essa inteligência, ela permite em nós algo que o instinto não permite. Ela permite atos voluntários, isso é, atos de nossa própria vontade, no momento em que nós fazemos, que nós cometemos, ou nós, digamos assim, cometemos ou fazemos um ato reflexivo. Nós vamos pensar, refletir e nós vamos fazer alguma coisa. Isso faz parte de nossa inteligência. Os animais não são assim, os irracionais. Então a gente tem que distinguir, digamos assim, a questão instintiva dos animais e dos vegetais e a instintiva nós seres humanos, que também temos a capacidade inteligível de compreender e assimilar as modificações, digamos assim, que fazem parte da nossa existência. Bom, o instinto, de certa forma, nos coloca no mesmo parâmetro de todos os animais irracionais e de todos os vegetais. Nesse ponto, nós somos iguais a eles. Agora, a inteligência, mais uma coisa que está escrita, importantíssima na Gênesis. É sem contestação alguma, quer dizer que não existe dúvida nenhuma. É uma qualidade exclusiva da alma. Somente nós, seres humanos, é que temos um princípio divino, algo que está lá no fundo de nós, que nos torna seres imortais, que é o nosso espírito imortal. Enfim, essa é a questão, esse é o fato que nos difere, que nos diferencia dos animais. É a inteligência. É a existência de uma alma que está dentro de nós, que permitido por Deus, foi, digamos assim, instituída, né? Foi colocada dentro de nós a ideia de alma, e não é só uma ideia, realmente é uma questão que faz com que nós sejamos seres imortais. Se nasce, quer dizer, se renasce, se reencarna, se desencarna, se reencarna, se desencarna, e enfim, somos imortais. Então, para diferenciar mais uma vez a questão instintiva, todo ato maquinal, ou ato automático, digamos, alguém vai te dar um tapa, alguém vai te dar um soco, alguém vai te dar alguma... vai te agredir, simplesmente tu vai ter o ato maquinal, vai sofrer uma ação de te defender. Isso faz parte de nossa sobrevivência, de se defender de alguma agressão contra nossos corpos, contra nós mesmos. E o raciocínio lógico, a reflexão, a coerência, a sensatez, a razão, ela nos mostra que somos, digamos assim, humanos e que somos inteligíveis e que somos, digamos assim, suscetíveis a atos inteligentes. Então, isso é o que difere a inteligência do instinto. Agora, por que que foi falado tudo isso aí, né? Para diferir direito o que que é instinto e o que que é inteligência. Aí fica aqui uma pergunta. Será que todos os seres humanos que estão no planeta, todos nós aqui presentes, todos nós da comunidade, da cidade, do estado, do Brasil, enfim, nós utilizamos a inteligência de maneira correta? Como é que fica, digamos, essa questão da inteligência? A inteligência, ela nos foi dada por um sopro divino, como assim diz, né? Está aqui na Gênesis, com o intuito, isso é, com a firme ideia de que, através dessa inteligência, nós desenvolvêssemos dentro de nós as capacidades de racionalidade, de reflexão em sabermos o que é certo, o que é errado, em cometermos atos bons e não os ruins. Enfim, a inteligência nos foi dada para que elevássemos a nossa capacidade de evolução moral e espiritual. E será que nós conseguimos isso? Eu falo com nós, eu falo por nós, a gente não pode falar com quem está lá fora, mas eu coloco aqui no meio também, todos nós. Será que nossos atos diários, nós usamos realmente a nossa inteligência para sermos sensatos em nossas atitudes, coerentes em nossas palavras, humildes no nosso dia a dia com as outras pessoas, até dentro da nossa família? Será que a nossa inteligência realmente nos está permitindo isso? Que é aquilo que nos diferencia dos animais irracionais? Ou será que nós estamos muitas vezes, ou muitos, não estou falando nós, mas entre seres humanos, estão utilizando a inteligência para satisfazer os próprios instintos? Vocês tentaram raciocinar dessa forma? Muitos utilizam a inteligência, a perspicácia, a capacidade intelectual para satisfazer os próprios instintos. Isso é, passando por cima dos outros, logrando, burlando, corrompendo, roubando, enfim, essa é a questão. Será que nós, seres humanos, estamos realmente, digamos assim, evoluindo para o lado correto? Será que essa inteligência, se somos 7 milhões e 500 milhões de pessoas no planeta, quantos é que estão realmente utilizando a inteligência para a evolução moral e espiritual? É uma questão, né? Porque existia lá no século XVIII um filósofo bastante famoso lá na Alemanha, era o Immanuel Kant. Ele escrevia muito em suas obras sobre o ser transcendental. O que é o ser transcendental? Ele dizia assim, que todo ser humano, ele é especial e ele consegue transcender. Ele consegue ir além de suas possibilidades. Ele consegue ir além daquilo que ele próprio imagina aonde poder chegar. Esse é o ser transcendental. Que ele consegue, nós, seres humanos, conseguimos ir além. Por quê? Porque nós somos seres inteligíveis. Nós somos seres que temos a inteligência ao nosso favor. Só basta termos a capacidade moral, ética, de colocá-la ao bem de nós próprios e ao bem de nossos irmãos, ao bem do próximo. Então, essa é a grande diferença do instinto, que muitas vezes é aquele instinto bestial, né? Que às vezes provoca tanta dor, tanto sofrimento, e inteligência, que teria que ser aquele ato voluntário, reflexivo, que deveria, digamos assim, desenvolver dentro de nós as capacidades morais e a evolução também espiritual. Obrigado.